tão triste como foi a minha sina. É uma expressão de saudade vogando no mar incerto. Parecem negros de longe, parecem azuis de perto, mas nem negros nem azuis são os teus olhos, meu amor. Seriam da cor da mágoa se a mágoa tivesse cor. O fado não é da terra, o fado criou Deus. O fado é andar doidinha, perdida pelos olhos teus. Escravos, nem a cor das violetas, nem o brilho das estrelas, nem o sonhar dos poetas pode igualar a beleza da primorosa flor que abre na tua boca o teu riso encantador. Enquanto eu longe de ti ando perdida de zelos, afogam-se outros olhares nas ondas dos teus cabelos. O fado não é da terra, o fado criou Deus. O fado é andar doidinha, perdida pelos olhos teus. O fado não é da terra, o fado criou Deus. O fado é andar doidinha, perdida pelos olhos teus. Água pura, fruto agreste, mas

canto da noite. Foge para longe do canto da noite. Target Brasil. Sabe o que é? É o melhor da MPB no Canal 2. Todos os dias, de segunda a sábado, das 17 às 18 horas, o Canal 2 passa a exibir Target Brasil. São 60 minutos diários com a melhor música do Brasil. Target Brasil, de segunda a sábado, pelas 17 horas, no Canal 2, da Antena Web. Este verão em Portugal há festa grossa. Há festa grossa, há festa grossa. Os bailarinos vão ser um esfrega e roça. Esfrega e roça, esfrega e roça. Não vai faltar quem aproveite o momento. Esfrega e roça, esfrega e roça. Para a mermelada que acaba em casamento. Esfrega e roça, esfrega e roça. Aconteceu-me num bailinho em Lisboa. Em Lisboa, em Lisboa. O roça-roça terminou em coisa boa. Boa. E cá estou eu, casada com o Manel. Coisinha boa, coisinha boa. Só falta agora gozar a lua de mel. Coisinha boa, coisinha boa. Linda Maria, lindo Manel. Vamos gozar a nossa lua de mel. Lindo Manel, linda Maria. De norte a sul, Romaria e Romaria. Linda Maria, lindo Manel. Vai ser a grande a nossa lua de mel. Lindo Manel, linda Maria. Vai ser forró, todo o frango, noite e dia. Linda Maria, lindo Manel. Vamos gozar a nossa lua de mel. Linda Manel, linda Maria. De norte a sul, Romaria e Romaria. Linda Maria, lindo Manel. Vai ser a grande a nossa lua de mel. Linda Manel, linda Maria. Vai ser forró, todo o frango, noite e dia. Os aportões, encontrões e encostinhos. E encostinhos, e encostinhos. O mexe-mexe, roça-roça e beijinhos. Bem coladinhos, bem coladinhos. A marmelada no final dos bailaricos. Bem coladinhos, bem coladinhos. Vai ser o forte dos milhares de namoricos. Bem coladinhos, bem coladinhos. Homens e bebês vão encher nas romarias. Nas romarias, nas romarias. Vão haver bichas, vai ser um verso que havia. Todos os dias, todos os dias. Este verão vai ser um verão sempre a abrir. Todos os dias, todos os dias. Querido Manel, temos muito para curtir. Todos os dias, todos os dias. Linda Maria, lindo Manel. Vamos gozar a nossa lua de mel. Linda Manel, linda Maria. De norte a sul, Romaria e Romaria. Linda Maria, lindo Manel. Vai ser a grande a nossa lua de mel. Linda Maria, vai ser forró, todo o frango, noite e dia. Linda Maria, lindo Manel. Vamos gozar a nossa lua de mel. Linda Manel, linda Maria. De norte a sul, Romaria e Romaria. Linda Maria, lindo Manel. Vai ser a grande a nossa lua de mel. Linda Manel, linda Maria. Vai ser forró, todo o frango, noite e dia. Thank you. assim tão pouca idade, ver-te assim tão pouca idade, ver-te assim tão criancinha. Só uma pena me existe, minha doce jovenzinha. Quando eu tinha 15 anos, mais do que há para ter valia. Namorava a manga sã, não tinha amores quantos tinha. Sou uma pena, me existe, minha doce saudade. É olhar para teu rosto, ver-te assim tão pouca idade, ver-te assim tão pouca idade, ver-te assim tão criancinha. Só uma pena me existe, minha doce jovenzinha. Saudade é olhar para teu rosto, ver-te assim tão pouca idade, ver-te assim tão pouca idade, ver-te assim tão criancinha. Só uma pena me existe, minha dor. Então lá vai mais verdinha. Ai, que rica vida. Ai, que rica vida levo, meu amigo, ai, vida fixe. Bebo vinho em aguardente e até um bom whisky. Entre sempre numa adega, saio de lá a cair. Eu não resisto à pinga e levo a vida a pedir. Eu quero, eu quero, eu quero andar contente. Já bebi o vinho todo, venho whisky e aguardente. Estas maravilhas eu não posso deixar, não. Já não tenho aguardente, outra vez só garrafão. Ai, que ele é tão bom. Oh, mulher, eu não quero seguir. Eu vou deixar de ver. Aguardente vou bebendo, o whisky tudo cá canta. Toda a pinga vai abaixo, depois eu caio e levanto. Muito eu gosto da pinga, vou à pipa até poder. Põe o whisky e aguardente, oh meu Deus, eu vou dizer. Eu quero, eu quero, eu quero andar contente. Já bebi o vinho todo, venho o whisky e aguardente. Estas maravilhas eu não posso deixar, não. Já não tenho aguardente, outra vez ao garrafão. Não bebes, eu prometo mais uma vez. Vou deixar de ler. Cantar me dói um dente, para dançar me dói uma perna. Para eu me sentir bem, é dentro de uma taberna, é dentro de uma taberna. Sentado num banquinho, sempre com o acordeão, até que se acabe o vinho. Eu quero andar contente, já bebi o vinho todo, venho o uísque e aguardente. Estas maravilhas eu não posso deixar não, já não tenho aguardente, outra vez só garrafão. Então, mais uma pequenina, agora que ela não vê, vamos ir. Eu quero andar contente, já bebi o vinho todo, venho uísque e água dente. Estas maravilhas eu não posso deixar não, já não tenho aguardente, outra vez ao garrafão. Naqueles montes maravilhas eu fui ver, o amor conheci, a mulher com quem sonhei, com ela vivi e acho que não esquecerei. Oh lá lá, olha a transmontana. Não mais sair e contigo vou casar. Oh lá lá, olha a transmontana. Oh lá lá, mulher minha paixão. Oh lá lá, linda transmontana. Oh, espetáculo, de terça a sexta-feira, a partir das 22 horas, no canal 2 da Antena Web. Amei e muito mais. És demais, sim, és demais.

levo um de novo das minhas asas. E levo de novo ar das minhas penas. Para lembrar.

limite eu vou.

tentar devorar o sol. Acredita em ti, porque a vida é só um dia só e a noite anda por aí. Nada ficou por dizer. A vida o sim foi mais daquilo que eu nunca quis pra mim. Espelho tenho vindo a dizer. Fui

será sempre assim. Thank you.